Jura, Nan? Qual? Aquele vídeo que você fez agora? Tá bombando? Nossa, mas parece que as pessoas estão olhando, olhando, olhando. Porque eu olhei, tava 94. O pior é que quando eu olho, tá o número. Quando eu vou ver, tá mais, Rita. Tá indo cada dia pulando pra um número. Um dia foi 7, outro dia foi 8, 9, amanhã 1 milhão. Que hoje é dia de baile, separei o uniforme. Lacoste listrada, bermuda da Tommy. Favelado que usa grife, os grife quer ser os favela hoje. Nós tem foguetão porque nós já gastou canela. O pé que calça o não gastou havaiana branca. E a de fé do meu lado cancelou todas as piranhas. Que eu já vi dinheiro corromper uma amizade. Já vi boizão de ciclone dizendo ser de verdade. Quantos talentos eu vi se perdendo na maldade. Quantos menor procurou no crime a prosperidade. Que eu vou lançar uns quitão, vou lançar com a humildade. Nunca sonhei em ser rei, tô na busca da igualdade. Salve Machada Santista, do Santos sou torcedor. Paulo com desses que fala, hoje eu sou merecedor. Hoje tem várias pra pousar, vários falador. Nós não gosta de ostentar, nós só prova que é vencedor. Porque nós é ruim, o cabelo ajuda. Se tromba na madruga, pode ir pra que é fuga. Vem se envolver com os meninos, que hoje nós tá podendo. Vai rebolar a bunda pra fazer chover dinheiro. Porque nós é ruim, o cabelo ajuda. Se tromba na madruga, pode ir pra que é fuga. Vem se envolver com os meninos, que hoje nós tá podendo. Vai rebolar pra fazer chover dinheiro. Vai rebolar na banca dos maloqueiros. Você vai rebolar pra fazer chover dinheiro. Que nós é ruim e o cabelo ajuda a se encontrar na madrugada.